31, deixa eu manter o 060. 1935 estabilizado? 35 estabilizado. Próxima série vai fechando a torre. Salvador é 118 decimal 9. Yes, só o colador guarda agora. Bahia 08, contato radar na decolagem, submatéria 100 por 2000 bricolau. 100, poderá até 2000, matéria para o coral 08. Cuidado com o papá, frequência livre, 1, 2, 3, 4, 5, chama no retorno. Controle, bom dia. Passaria 2231, 190, vando 4, comando com bastante de ordem. 2231, essa notificação desse mantém, ó, 050, autorizado chegar a mais. 050, chamará, autorizado mais. Delta Oscar Yet. Delta Oscar Yet, receita. Funcionado em posição normal, o transponder 0224. Atingiu 045. 1637, após a aeronave da Azul na curva final, ali mantendo 0. Pode afastar a aeronave na curva, ali mantendo 0, 637. Outra leva amassada com PC 02. Aguarde. Como que não recebo informação de alfa no nosso equipamento na verdade? É para o SCAT. Faça uma verificação do seu equipamento. Delta Oscar Yank. Delta Alpha Yank. Confirme seu estimado para o pouso em Serra Novembro e Índio Eco. Estimativo, 0224 Alpha Charlie. Afastado a 40 milhas no, na radial 360, só vai ser 42 milhas. E quanto foi estimado para Serra Novembro e Índio Eco, Delta Alfa foi antes. Mais 2 horas e 30 minutos, só confirma? Mais 2 horas e 10 minutos a partir de agora, confirma? Solo 35, livre à direita, solo 21, décima 1. Segurado 2 horas, hora, lagoa 35. Qual é o nosso número de aproximação, senhor? 3401. Pode ir lá na produção de Aterra, interceptar por meio próprio? 3217. Duna, aguardando quando possível em Aterra. Obrigado. É com você a terra? Valeu, Alfa Charlie. Sou responsável de pressão do seu transponde, Alfa Charlie. 1-7-1-6-6, seu normal. Ainda negativo, é com você a terra. Delta Oceanic, o problema até o 065. passeio 2231? Passeio 2231, apostila. Só de voadura? Obrigado, 2231. Duna, obrigado. Excelência, o Guardião 06, para a coordenação do tráfego, chama a PN 1895. Guardião 06, prossiga. Abandonando o litoral para Lauro de Freitas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Controle Salvador, muito boa tarde. Eu chamo a 327, transferindo, cruzando 2000 no perfil da Coral. É 6327, completo na Dona da Coral, tudo mantém 180 C da Coral. Tudo mantém 180 Coral, 6327. Pode prosseguir para 2000, tem 3217? Confirmo, 2000, 1010, aguarde o último vetor para o secretário localizador. TNT. Coluna 0, cola esquerda, perfeito saída UCA, transição de paz, intercepto peso 1-0, prossegue após conforme a rota do plano, 5430, transponder, 1-1-9-8-0, controle. Posso autorizar o campo na grande, nível 370, decolagem da pista 1-0, saída UCA de paz, perfeito 1-0, transponder 5430, controle 1-1-9-8. Receptor Estável e visual, tem 3217. 3217, complete a aproximação LS, chama 3 Salvador em 18995. 3195, obrigado, é um bom serviço aí. Controle Salvador, boa tarde, Alfa Palma, Alfa Bravo. Alfa Bravo, contato vai dar André Colégio, subiu até 380, Valeta. 380, vai voar Valeta, Alfa Bravo. 3231, desça para 3000 pés, o altímetro em Salvador 1010. 3010, passaré 2231. Torre, boa tarde, 3217, passou sim para baixar travado, bom dia, boa tarde. Boa tarde, tá 3217, livre pouso na 1010, vento 120 graus, como 1090, altímetro 1010. 1010, apresenta pouso na 10, tá 3217. Rádio 06, a página vai dar 70 na curta final, segue na retaguarda do mesmo para o pátio do Graia. Ah, para o 040, vamos para 31. Para 040, 31. Confiante, prossiga. Controle OPF solicita a matéria 4500 de informações e posterior a acidente da CDPM. Eficiente, Delta Alpha Yankee, até que de voo visual. Caso falhar as comunicações, monitora a frequência de exercício 2545-2085 para informação de voo e alerta. 3545, 2085, caso negativo, 288 ou 260. Autorizado Manatino no pés da coluna 7, curva direita, ingresso na chef, acena 0145, no transponder 1980, controle. Ouvindo o destino Manatino? Acionamento taxicológico 1895-1011-1010 agora no ajuste, por favor. 3155, cobra. Temperatura e transmissão muito baixa. Prossiga até a Juliette Serra. Autorizado, chama para o táxi. Onde é 119, destino 80, controle. Três, dois, zero, autorizado, Guarulhos, FJ 10, decola da pista 10 com curva direita, saída Tael Leda Motiva, 5443, 198, 3155. 3-1, reduza para 1-5-0. Tomar a pushback aqui na versão 3-2-5-1. BLS. Por isso, 3-1, chama a torre do 8, decimal 9-5-3. Obrigado, até daqui a pouco. Foi 3-1. Siga. Redução para 1-5-0-9. Vai ser o tráfego a 5-6-1, acertamos 7-2. Para 1-5-0-9, o Rupa 3-1. Para o meu Whisky Oscar Bravo, chame agora o 735-251, alterna 33-25. 351-33-25, Whisky Oscar Bravo. Acelamento que vale para o carro, Golo 9-6-6. Mantenha 100 a área de transferência de comunicações ao controle de alto. Para 2 mil pés, ligue ele antes, é possível para 1-0, chama estabilizado. Papai estabilizado, 3-1. Célula baixou e travou, passareta. 2-2-3-1, livre pouso na 1-0, vento 1, 10-0 graus com 9-9, altímetro 1-0, 1-0. Livre pouso, passareta. 431. 431, nós completa a aproximação ali, é, chama a torre, estou voltando 1895. Deixa eu parar a torre, 1895. Oi Salvador, muito boa tarde, rumba 31, fui elétrico. Rumba 31, reparte externo. Posso parar externo, 31. Altímetro 1-0-1-0, ele está chamando para ingresso. Pronto, para o carro. Obrigado, táxi, até ponto de espera, via Pátio e Índia, ponto de espera 1-9-5-0-1-0, no ajuste bambu. Passou, via Pátio e Índia, ponto de espera 1-0-1-9-5-1-1-1, obrigado, boa hora mesmo. Externo, rumba 31. Deixa agora de pista livre. Agora pista livre. 3231, você falou assim, 3 livre à direita, antes da alfa, chame solo 121 decimal 1. Livre 121, grato, boa, 2231. Decimal 1. Solo, boa tarde, 2231 da passarela, livrou na sua escuta. Altímetro 1-0-1-0. Livre 12, trem de baixado e checado. O 3-1. Ali mantém até o Juliette Serra. Os 231, já liberado pelo transferência aéreo, poderia confirmar o nosso empaqueamento? Remota 3, do bate de pressão. Remota 3, 2231. Chamate para Juliette, que? Vai reportar para Juliette, 2231. 3255, livre para o estacionamento, portão 5, informa o táxi. Interessado, Juliette, informa o táxi, portão 3255. Boa, 2231, próximo Juliette. 231, observe o posto do Paraná do Atá, assim que tiver condições de ingressar com segurança, via Juliette por remoto 1-3. Avisou o contato, 2231. 1-8, copia. Autorizado com FIS, nível 340. Decola pistão na zero com curva direita. Efeito saída agora após alerta. Intercepta 3121, prossegue após conforme. 5462 é o transponder. 1980 é o controle. Boa, após NF. Torre Salvador, voo 9966, ponto espera da 10, tá pronto. Voo 9966, ele mantém 10. Aliás, mantém 10, voo 9966. Juliette Serra, decolador 57, controle 19.8, bom voo. 198, obrigado. Quarta França, puxa, azul 4198. Controle Salvador, boa tarde, o Papa Romeu, Hotel Juliette Serra. Romeu, Hotel Juliette Serra, mantém 50 para de lado, no Hotel 3. Direto para a plataforma, estamos ligando a CPR. Direto para a plataforma, meu pés, vai chamar de Bruno CPR, Hotel Juliette Serra. Pode confirmar, ok? Qual é o destino novamente, por favor? A rota é Pezulo 10, após Papa Alfa Índia, Piraí, DCT 1 Bard, Pezulo 44, após conforme. É Pezulo 10, Piraí, 1 Bard, aí é Pezulo 44, e agora eu tenho aqui. Decolador 59, controle 19.8, bom voo. 19.8, boa tarde, 9.6. 2408, informa táxi. Carinha, decola da 1-0, vento no 0-0 graus, com 9 graus. Aqui decola da 0, da 3-1. Transvoadora da presença. Lateral 4-0-5. Deixa eu manter na 2-0-5. Salvador, Salvador, vou local no meu pés. Da cola, curva em coordenação com a torre, acionado 0117. Então responde e o ajuste via 10. Coisinha, 3 meu pés, altímetro 9010. Com meio 10, descendo para 3, é o azul 4205. Estacionamento táxi, decolagem Serra Ecotel. Serra, frequência livre, aguardo com mensagem de pouso. Chama no retorno. Até a Juliette, certo? 3 horas. Direito vem indo, ponto de espera 895, 1010 anjos, por favor. Leda, ótima. 3155, contato radar em decolagem, contato 320 após 2000, Leda. Após 2000, Leda, para 3155. Solo, Salvador, chame 314, transistor para Petrolina, informação 92. Agora, Cosme 314. 314 aguardando, e qual será a prevista? Como nem. Como? 13 no passo. 4205, desce para 2000 pés, nível LF, chama estabilizado no localizador. 2000, repetir essa Zanax, sou eu, azul 4205. Bom, após a Alessa, apresento 21 após conforme. 5466 no transponder, o ajuste. Corrijo, controle 1-1-9-19. 4-1-8, a linha decola da 1-0, vem 1-1-0 graus, com 1-0-9. Decolagem. Eu trouxe com 1-0-9-8 ao controle, eu vou 1-0-9-7, está na 4 e está pronto para o push e acionamento. Procedimento correto, autorizado, push 10 e acionamento e forma 7. Chamará, vou na 1-0-9-7. Puxa na 63, 1-4, copia. Pronto, cópia. Autorizado Petrolina, nível 340, Decolagem pistão na zero com curva esquerda. Perfeito, saída Mula. Transição Neninho. Tá certo, tá azul 20 para sair conforme. 5476. Me transponde o controle 1 na 908. Chame 314 autorizado para Petrolina, nível 340. Saída Momo Nenim, após a PZU 20. Transponder 5476, controle 119-8. Já bota push, portão 8. Sim, 6314. Cópia. Interestelar Guarulhos, 360, decolando a zero com curva à direita, perfil de saída da Hélio da Motiva, intercepta PS1 a zero. Voa após a Palça Índia, Piraí, deixa ter um bate, PS1 44, conforme rota, pois. 5465, outra responda. Controle 199, décima 8. Máscara, guarde pista livre. Guarda a pista livre, Ronda Áscara. Coordenação 390, prepara a saída PUCA. PUCA, aguarde. 97, decolado 13, controle 19, decimal 8, bom voo. 19, 8, obrigado, boa tarde. Recutel, decolado 13, curva à esquerda, reparte na 200 da 17. Curva à esquerda, reportará na 200 da 17. Turma, meu Oscar, livre pouso na 17, ventuno 20 graus, cono 2 nós, altímetro no 0 no 0. Livre pouso para o Quilombo da Oscar, 197. Tchela Fatango, na parte para Copa Guarda, número 2. Chame Recife em 288, alternando 260. 288, eu estou de 260, eu faço ouro, boa noite. O 5 está com 1-1-1 a bordo. 5 horas e 40, alterna o galhão. Pode para final, se é Cotel. Contará o galhão. 1-3-9-5, ajuste no 0, no 0, bom voo. 1010 no ajuste. Taxia Pátio, índio, ponto 0,75. Lá meu lado, caixa luz 1,5, livre táxi, Pátio 5. Fala, meu Lima, Papa Índia, boa tarde. Confirma com a gentileza o local de estacionamento e a pista de decolagem. Ok, gente, número 3, aguarda a copia. Guarda-copa número 4. Thank you. Hotel, repartir gerando base. Aguardar, Alba. Controle PR 119, destino 80. Autorizado 390 Recife, decola da 10 curva esquerda, na Puca Jamo Aracaju. Transponde 5506, controle 198, voo 1620. Decolete 1620, aponta pronto, pushback acionamento. Passar a foto. Calha fazendo cópia. Autorizado a Nilce, decolagem controle litoral sul, a 510, acena 0170 no transponder. 19-8 foi o controle. Ok, será informado o controle, qual é o POB? 03, fundamentais de decolagem 14, 18, 95, 1-0-0, no ajuste. Obrigado, governador. Salvador, rapaz, é o batalhão 2231, da informação 90. Tirei uma proteção para a bandeira. Está já virando a base, vamos lá. Gente, repartir em mar. Tem livre acionamento para o táxi. Aguarde para o táxi Charlie Alpha Tango. Temos a aeronave para o pouso, vai ingressar no pátio, estimado 3 minutos. Vamos em Paripe, India Delta Papá. Para Paripe, tá? Na pista e seguir de frente até a Papá. Gente, o táxi chama para ingresso. Hotel. Eu não outro, isso para 2612, líder do ED, chama estabilizado na outra, ultimação na 090. Tá, 090 é o ajuste, 2000 autorizado ele ED, 2009 no ED. 0, graças a Santa Comoração. Recuperar livre pouso 97, vento 100 graus, cono 09, altímetro 010. Ok, é até o final de 2 milhas e meia, já na curva. Essa é a direção ainda do Itarão Sul, mantendo o sobrevoo no Iguatemi, após prossegue para Valência, certo? Visual, aqui é 6 pelo Itarão Sul, do Salvador, Tchalepotá. Estamos criando o sobrevoo no, na região do Iguatemi. Visual, aqui é 6, a reportagem iniciando o sobrevoo na região do Iguatemi, tá bom? Tchalepotá, assine posição normal. 0170 no telefone. Acionado, 0170. Ainda Momo, boa tarde, intercepta o Whisky 42, após o voo conforme a rota do plano. 5451, transponder 199.8 a controle. Saída Numa, após VATAP, 5451 é o transponder. 1895, azul 69. Já fala da 1715, é bom, VATAP. Aqui, ó, é, recebe a IC-42, após o conforto do plano. Acaba 5451 e o controle 598, isso é VATAP. Está correto, ele mudou para a Índia. Confirma para a gente ler o que está aberto. Olá, Xenélia. 314 para o táxi com 1249-2310, volta na Índia. Número táxi da parte Índia, contra espera 1-3195, ajuste no 0-0, com voo 1-3-1-4. Estado no 0-1-0, número táxi, contra espera 1-3-2-1-5, obrigado. Ah, os 24 autorizados em parte livrando. Lula 698, livre pouso 90, vento 90 graus com 99, altímetro no 090. 090, livre pouso, vista 10, azul 698. Chamar a frequência 1895, acionamento e táxi, o Lima para a Índia, o ajuste no 010. Circuito de tráfego, chama a Torre Salvador em 118, decimal 95. 18 ou 7? Passagem, para o táxi. Torre Salvador, o Zé da Papá, passou o Zé de Paris. Piloto Papá, ingresso na final no 7, a partir final de 3 milhas. Pode lá, você vai ter um legal acesso, Papá. Paulo Salvador, o gol no 620, pushback é só na minha, na posição 06. Está autorizado no 620, foi um ataque. Toma no ataque, eu vou no 620. Copia. 6217 autorizado com FIS, nível 360, da coluna 0, curva direita. Perfeito saída da EL, liga Mótiva. Intercepta peso 10, base peso 16, após conforme rota do plano. 5501 no transponder, o controle 119 do som 8. 3217 da Santa 7, autorizado com FIS. Deu 3.0, decolando 0 para a direita, da El, Leda, Monte, vai intercepta o pregão 0 com base, pregão foram meia decolando. 5.01, já na Deus. Se fala pronto, portão 1. Bem, obrigado. Faz 2.3, no passarete, copia. Para a conta, 2.3, 0. cruzado barreiras nível 160 da coluna 0, curva esquerda. Perfeito de saída, Momo, Vatapi, Whisk 42, após conforme a rota 5511 no transponder, 199, décima 8, controle. 2231, autorizado na 0 para barreira, declarado na 0 para primeira curva esquerda, na Momo Vatapi, até 242. O transporte não conseguiu, o controle de 9, 2, 3, 5, 5, 1, 1, 3, 4. 5, 5, 1, 1, 3, 4. Paulo Salvador, uma boa tarde, Bruna Fescuta, azul 6, 9, 8. Azul 6, 9, 8, boa tarde, táxi autorizado via Alfa, chamante 2, Juliette. Alfa, 2, Juliette, azul 6, 9, 8. 0, 6, 7, 4. Delta Papá, livre pouso na 1-7, ventona 2-0 graus, cono 0 nasa, altímetro no 0 no 0. Tudo bem com o Fabé, passou em circulo, livre pouso na 1-7, Delta Papá. Agora, 3-1-7. Alô, boa tarde, 3-1-4-5, autorização, Galeão. 3-1-4-5, mantém, Pátio Índia, ponto 0105, ajuste 1-0 no 0, bom voo. Com o número 0. Pátio Índia, ponto 0105, com 0-0, bom voo. Azul 6908, observe o táxi do Bang da Gol até o ponto de espera, após ingresso via Juliette, portão 09. Desvolta na Vagô, após Juliette 09, 69. Momo, né? 7-6-1-4, contato radar, direto Momo, vigilância. Momo, chinela 3-1-4. Assine o seu transponder em 0125. Trazendo 45 autorizado Galeão, livro 340, decolagem da pista na 0 com curva direita, perfil de saída da EL, lido após DCT e Rumi. Intercepta P November 857, prossegue após conforme rota do plano. 5522 é o transponder, o ajuste, corrijo, controle 199, décima 8. 340 para Guarulhos, decola da 10, curva direita, da EL, Leda e Rumi, Upper November 857, e segue conforme plano, 5522198. Correto, não pronto, portão 2, puxa o estacionamento.